meu sofrer, meu triste penar. Só meu Jesus o sabe. O meu sofrer, meu triste penar. Glória, aleluia. Às vezes forte ou débil sou, ó Senhor, as lutas tenho de enfrentar, ó Senhor. Às vezes triste a caminhar, as lutas tenho de enfrentar, ó Senhor, vem me ajudar. O meu sofrer, meu triste meu triste